Pedrinho e Leone, as vozes que machucam. Ouvia me dizer que eu tenho que te esquecer. Melhor é se conformar, me acostumar, pois eu nunca vou deixar de amar você. Tá escrito no olhar, tá preso no coração, e não penso em libertar. É mais forte do que tudo que eu sentia. Tente entender que você que eu sonhei, por você eu me apaixonei. Já não dá pra disfarçar, te arrancar de uma vez do coração. Deixa eu pensar que você me amou, acreditar que não acabou. Deixa eu viver a vida assim, acreditando que não é o fim. Deixa eu falar pro meu coração, acostumar com a solidão. Quem sabe um dia vai saber que ninguém te amou como eu amei você. Eu me apaixonei, já não dá pra disfarçar, te arrancar de uma vez do coração. Deixa eu pensar que você me amou, acreditar que não acabou. Deixa eu viver a vida assim, acreditando que não é o fim. Deixa eu solidão. Quem sabe um dia vai saber que ninguém te amou. Deixa eu pensar que você me amou, acreditar que não acabou. Deixa eu viver a vida assim, acreditando que não é o fim. Deixa eu falar pro meu coração, acostumar com a solidão. Quem sabe um dia vai saber que ninguém te amou como eu amei você.